ver com você um conto de fada, uma linda história com um final feliz, um filme com cenas de ação, paixão e romance que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. Papai Noel.